deixaste sem te ver, que de mim te perdeste sem te amar. Quem sabe se outra vida tu vais ter, ou se tudo se perde sem voltar, ou se é dentro de mim que tem de haver tanta força no meu imaginar, que o poeta que é Deus o vá reter e te dê vida e faça regressar. Para de novo o sonho desfazer, num contínuo surgir e retornar. Há um nada que dá ser ao que é querer, ao fado que só dá para se dar. Por tudo estou amor e merecer o que venha para eu te relembrar. Só adorando o nada pretender, só vogando nas águas de aceitar. Só adorando o nada pretender, só vogando nas águas de aceitar. Para de novo o sonho desfazer, num contínuo surgir e retornar. Há um nada que dá ser ao que é querer, ao fado que só dá. Ao fado que só dá para se dar.